Olá, começamos mais um Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite na Cultura FM, trazendo o melhor do Psytrance para vocês. Desde o começo do mês, estamos também com o programa disponível 24 horas por dia na internet, em nosso podcast. Quem quiser acessar, o endereço é radiopsy.mypodcast.com. Um agradecimento especial à galera que escuta pela internet e um abraço para o pessoal da região norte que tem acessado em peso o nosso podcast. Para a galera de Cacoal, em Rondônia, Rio Branco, no Acre, Belém do Pará e Manaus, no Amazonas. E hoje, fechando nosso programa, teremos como convidado o Live Delicide, da Noise Conspiracy Records, trazendo seu set de Full On Morning Twisted para vocês. E para começar o programa, vou mixar Deeper in Zen e Menog. Is there not only one moment, ever? Is life ever not this moment? This one moment, now, is the only thing you can never escape from. The one constant factor in your life. Meditation. Vocês estão com o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Agora vou mixar para vocês Seroxat e Absolum. Changing the state of your mind. You can. Você está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir o projeto francês Absolum. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o live de Fulon Delicide, formado pelos amigos Juan, da Espanha, e Andrew, do México. Eles produzem um estilo diferente de Psytrance, uma mistura de Fulon Morning com Dark Twister. Se apresentaram no último festival Universo Paralelo e já são os nomes certos para o próximo. Se apresentaram também este ano em diversos festivais mundo afora, como o Full Moon Festival na Alemanha, Odyssey Festival no México e Cybertech Festival em Portugal. Este ano lançaram um álbum pela Noise Conspiracy Records e já estão em produção de um segundo disco, agora de remixes, contando com artistas como Azax, Abomination e Toxic. O tracklist do live de hoje é o seguinte: a primeira música se chama Take Me Away, ainda não lançada. A segunda música se chama Spartan Law, vai sair na próxima compilação da Noise Conspiracy Records, chamada Off Limits, a sair em dezembro. A terceira música é Exhale The World Is Our Dance Floor Remix, do próprio Delicide, a ser lançada no álbum do Exhale em janeiro. A quarta música se chama Heartbeat, ainda não lançada. E a quinta música se chama Da Punk, um remix do Daft Punk do track Da Funk. Vai sair na próxima compilação da gravadora Northern Psylights, da Noruega, a sair em janeiro também. Com vocês, Delicide. Let's go.

I say it is over. Spartans never retreat. Spartans never surrender. We'll be right back. celebrate our freedom. To experience humanity. To make it light. The world is our best friend. Thank you. Você está ouvindo o Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Delicid. Entre em contato conosco pela internet. Nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut, é a comunidade Rádio Psy Online Podcast. Lá você encontra releases dos DJs que se apresentam aqui. E esta semana você vai encontrar o release e contato para festas do Delicid, que foi nosso convidado apresentando seu live de full on. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!